Olá, eu sou Shirley Varjão, do Feminina Blog. Amadas, vamos orar juntas. Vamos interceder neste momento pela vida dos nossos filhos. A palavra do Senhor diz que muito efeito, eficácia há na oração da mulher justa. Vamos deixar de lado toda passividade. Deixar de ver o inimigo trabalhando na vida dos nossos filhos e não podemos fazer nada de jeito nenhum. Deus vai mudar essa história. Através da nossa oração, Deus vai mudar a vida dos nossos filhos. O Senhor diz na sua palavra que eu sou Deus que mudo corações, que tiro o coração de pedra e coloco um coração de carne no lugar. Querida, através da sua oração, há esperança sim para o teu filho, para a tua filha. Deus vai mudar a história dele, a sorte dele. Creia, comece a orar comigo nesta oração e você vai ver o poder de Deus. Aleluias, aleluias. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluias, Paizinho querido. Eu quero nesta hora, Pai, interceder, Senhor Deus, pelos filhos. Ah, Senhor Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que os nossos filhos serão como gramas bem regadas, que vão, Senhor, crescer, que vão se multiplicar sobre esta terra. Ah, Senhor, a Tua palavra diz, ó Deus, que nossos filhos serão sementes benditas, sementes consagradas para Ti, que nossos filhos, Senhor Deus, serão separados neste mundo para Ti. Ó Pai querido, olha para a vida desta mulher, Senhor Deus, que tem sofrido com este filho dela. Olha para esta mulher que tem visto seus filhos, seu filho na droga, não sabe o que fazer. Senhor, nesta tarde eu quero interceder pela vida desta mulher. Eu quero colocar ela diante do teu altar. Eu quero que o Senhor mova na vida do seu filho, ó Pai querido. Ah, Deus, olha para a vida deste jovem que está preso às drogas, esse jovem que tem estado rebelde, esse jovem, Senhor Deus, que não quer mais, Senhor, obedecer aos seus pais. Olha para a vida deste jovem, Senhor Deus, que tem se iludido com festas, que tem saído, voltado no meio da madrugada, este jovem que tem sido acorrentado pelo vício da bebida, o vício das drogas, da prostituição. Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, entra com a tua providência. Olha, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor vai operar na vida dos nossos filhos. A tua palavra diz que há esperança para o teu futuro, mulher, porque Deus vai mover na vida dos teus filhos. Ah, Pai, olha para a vida deste jovem, muda o coração dele, liberta ele deste vício maldito, liberta ele, Senhor Deus, desse vício que tem dominado a vida dele. Senhor Deus, tem misericórdia dos nossos filhos, tenha misericórdia, Senhor, entra com a tua providência, vai lá na boate, traz aquele rapaz lá, Senhor, que tem se bebedido, que tem se prostituído naquele lugar, muda o coração deste jovem, leva ele, Senhor Deus, a fazer outras coisas, Senhor, coisas que venham a agradar o teu coração. Oh, Paizinho, traz, Senhor, traz os filhos para a tua igreja. Levanta uma geração saudável. Levanta uma geração comprometida com a tua palavra. Ah, Senhor, muda o coração desta menina, esta jovem, Senhor, que de uns tempos para cá ela começou a se prostituir, ela começou a ser uma jovem rebelde, ela começou a se vestir de modo estranho. Vai repreendendo agora, Deus, todo espírito de prostituição na vida dos jovens, dos filhos. Olha para o coração desta mulher angustiada, que às vezes passa uma madrugada inteira esperando este jovem chegar, sem saber se ele vai chegar vivo, sem saber se a sua vida vai ser ceifada. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor entre como providência, como intercessora do Senhor. Esta mulher que tem sofrido com esta situação, esta mulher que não sabe mais o que fazer, fazer, ó Pai, em nome de Jesus. Olha para a causa desta mãe, olha para a causa desta mãe que tem sofrido, que tem se angustiado. Ah, Deus, vai movendo agora, vai movendo agora, vai tirando ele deste caminho, vai tirando este jovem desta situação. Senhor Deus, traz ele para debaixo da tua asa. A tua palavra diz, mulher, a esperança para o teu futuro, porque os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Pai, o inimigo tem procurado cativar, prender, amarrar a vida dos filhos, a vida dos jovens. Pai, mas hoje, como mulher de Deus, eu intercedo. Hoje, como mulher de Deus, Senhor Deus, eu venho pedir diante do teu altar, através do sangue poderoso de Jesus Cristo, venha tomar uma providência, Senhor. Venha agir, levanta a tua mão poderosa para agir, levanta o teu braço forte, Senhor, porque a tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? A tua palavra diz também, Senhor, que teus ouvidos não estão surdos, para que o Senhor não possa agir. Vai agindo na vida deste jovem, vai tirando ele deste caminho de morte, vai transformando o coração dele, coloca nojo na boca dele pela bebida, afasta ele da prostituição, ó Deus, ó Senhor Deus, entra com trabalhar profundo na vida deste jovem, pelo poder, pela glória do teu santo nome, Senhor Deus, eu creio que tu és poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entrega agora, mulher, a vida do teu filho agora nas mãos do Senhor. Entrega agora diante do altar do Senhor a vida do teu filho, fala assim, Senhor, o meu filho, fale o nome dele, eu entrego diante do teu altar agora, para que o Senhor trabalhe na vida dele. Eu rejeito, Senhor, a obra do inferno na vida do meu filho, Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia.